infância boa brincando, sem plano traçado, sem asfalto, pé descalço, sem preocupação, biloca, pique, esconde, tudo era diversão. Minha obrigação, escola e ajudar em casa. Eu limpava o chão, a louça, meu irmão lavava. Depois disso era rua, sem ter hora pra voltar. Me metia em confusão, me resolvia por lá. O golzinho com os amigos, todo dia era de lei. Cada lance inesperado, gol que pedia replay. Jogava o dia todo, até bater a broca. E a partida saideira tinha que valer a coca. Rivalidade a mil, na rua era assim. E quem perder a última tem que guardar os golzinhos. Depois tomava um banho e voltava pra lá. Uns querendo brincar, mas outros querendo paquerar. Era zoeira demais, era tudo que eu queria. Pô, mano, era feliz e não sabia. Pô, mano, era feliz e nem sabia. Ah, era feliz e nem sabia. O tempo passa e a nossa mente se transforma. Passa e a inocência vai embora. Passa e o mundo influencia. Quem diria que ia ser assim? Era feliz e não sabia. Oh, oh, oh, oh, hey. Era feliz e não sabia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Era feliz, hey. E não sabia, às vezes ainda nem sei. São tantos os momentos e caminhos que trilhei. E quanto ainda tenho na vida pra atravessar? Quantas vezes a felicidade vai me encontrar? Só tinha alguns meses quando ouvi ela cantar. Me botava pra dormir e me dava de mamar. Disso aí eu nem me lembro, mas lembro dela contar. E lembro das fitas cassete gravadas pra eu escutar. Minhas primeiras palavras e as vozes dos meus pais. Às vezes eu queria que o tempo voltasse atrás. Pra ver meu pai rimando, pra ver ele cantar. A paródia que ele fez pra me homenagear. Dá vontade de chorar, meu Deus, mas quem diria? Pensei que não, mas eu era feliz e nem sabia. Desde pequeno eu já sentia a magia da poesia. Viajava nas frases que a minha mãe escrevia. Uma filha de repentista, uma exímia poetisa. Vai ver que hoje é por isso que o filho dela improvisa. Eu gostava da brisa de andar no pedalinho, lá no parque da cidade, no lago, os três juntinhos. Na foto meu vô ajuda nos meus primeiros passinhos. Minha avó que nunca deixou que me faltasse carinho. Eu gostava de correr atrás dos passarinhos. Queria poder voar, seguir o mesmo caminho. Foram vários animaizinhos e álbuns de figurinhas. Desenhos de quando eu rabiscava as primeiras linhas. Vários momentos felizes por todo o meu caminho. Mixtape, cicatrizes, um salve para o Marinho. Era feliz e sou, e sei que também serei. Era feliz e não sabia, sabe? Mas hoje eu sei. O tempo passa e a nossa mente se transforma. Passa e a inocência vai embora. Passa e o mundo influencia. Quem diria que ia ser assim? Era feliz e não sabia. Oh, oh, oh, oh, hey. Era feliz e não sabia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Saudade do patinete, saudade da croizinha. Saudade do Nintendo, saudade da amarelinha. Na porta de casa, uns moleque me chamando. Polícia e ladrão, ou adrenalina, mano. Saudade da Infica, saudade do Bet. Paredão, garrafão, era alegria dos pivete. Hoje em dia é diferente, os jogos são virtuais. Viciado em porcaria nas redes sociais. Aprende o que não deve e acelera a puberdade. Pula a melhor fase da vida sem viverem a metade. E o valor da convivência fica só na aparência. Psique despreparada, vira estudo pra ciência. Mas quem teve oportunidade, na rua fez estágio. Aprendeu com o próximo, que sozinho se é frágil. Cuida da amizade, da coletividade. Na infância com certeza encontra felicidade. O tempo passa e a nossa mente se transforma. Passa e a inocência vai embora. Passa e o mundo influencia. Quem diria que ia ser assim? Era feliz e não sabia. Oh, oh, oh, oh, hey. Era feliz e não sabia. Oh, oh.